Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, e damos início a mais um programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, 21 de abril, com a reposição no próximo domingo, dia 23, às 10 da manhã. E também pode sempre escutar a qualquer hora em podcast no nosso site. Já tenho comigo em estúdio o Sr. Padre Pedro Simões, que agradecemos desde já por estar connosco. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Rádio Boa Nova. Muito bem, como sempre vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, este terceiro domingo do tempo pascal, mas antes, como é habitual, vamos olhar para o que se passa na Igreja, no mundo, no país, mas também por cá. Começamos pela Igreja em Portugal, bispos portugueses que reuniram em Fátima. É verdade, durante esta semana a Conferência Episcopal Portuguesa reuniu-se em Fátima para proceder a novas eleições para os vários órgãos que são constituídos desta conferência. Portanto, esta Conferência Episcopal é sempre nomeada para triénios, portanto, neste caso, 2023-2026, que acabou por não trazer grandes novidades, até porque é hábito que, digamos assim, dado que o Conselho Permanente pode ser reelegível duas vezes, normalmente é sempre reeleito duas vezes, não é? Como foi o caso. Portanto, o presidente da conferência continua a ser o Sr. Dom José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima, depois o vice-presidente, o nosso Bispo, Dom Virgílio Antunes, o secretário, Padre Manuel Barbosa, que é um sacerdote deoniano. Há uma pequenina alteração no Conselho Permanente, portanto, permanece o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, permanece o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Coelho, permanece o Bispo de Santarém, Dom José Traquina, sai o Arcebispo Primaz de Braga, Dom José Cordeiro, para dar lugar ao Dom António Moiteiro Ramos, que é Bispo de Aveiro. E depois também se procedeu às eleições das diversas comissões episcopais, que aí houve algumas alterações significativas. Portanto, há um novo presidente para a Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, o Dom António Augusto Azevedo, Bispo Vila Real. Depois, para a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, o Dom José Traquina, Bispo Santarém, que mantém. Um novo presidente para a Comissão do Laicado e Família, que é o Dom Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga. Um novo presidente para a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, que é o Dom Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto. Também para a Comissão Episcopal de Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal. A Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade continua com o Dom José Cordeiro, o Arcebispo de Praga. E a Comissão Episcopal de Missão e Nova Evangelização fica com Dom Armando Esteves, que continua também, que é o atual Bispo de Angra. O delegado para as relações dos bispos com a vida consagrada também foi mudado. É o Dom Rui Valério, o Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Portanto, o Cardeal Patriarca de Lisboa tem sempre inerência no Conselho Permanente por ser cardeal. Há uma novidade nos novos estatutos da Conferência Episcopal Portuguesa, que foram revistos e que foram aprovados para Santa Sé no passado mês de março. Portanto, num futuro próximo, o secretário da Conferência Episcopal pode ser sacerdote, pode ser bispo e também pode ser leigo ou leiga. Portanto, não será obrigatório o secretário ser um sacerdote. Poderá ser um simples cristão batizado. Esperemos que num futuro próximo isso também possa acontecer. Também digamos que este espírito de sinodalidade também começa a pouco e pouco a chegar à nossa Igreja portuguesa. Muito bem. Também falarmos da instituição do Grupo Vita. É verdade, foi abordado também nesta reunião dos bispos durante esta semana a criação deste grupo, que tem o nome Vita, não é? Vita é uma palavra latina que significa vida, e este grupo surge no quê? Na continuidade de todo o trabalho desenvolvido pela Comissão Independente. Agora já não é propriamente uma Comissão Independente, foram convidados alguns especialistas na área da intervenção dos abusos sexuais a constituir este grupo, que vai trabalhar durante 3 anos. E qual é o grande objetivo deste grupo? Grupo de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos relacionados com o contexto da Igreja Católica em Portugal. Portanto, durante estes 3 anos, eles vão fazer uma espécie de manual de prevenção nacional. Irão percorrer as diversas dioceses portuguesas, estimulando e dando força e coragem a todas aquelas estruturas diocesanas que existem também para esse mesmo acompanhamento. Portanto, a principal responsável por este grupo Vita é a doutora Ruth Agulhas. É psicóloga especialista em psicologia clínica e de saúde, com especialidades avançadas em psicoterapia e psicologia da justiça, que tem uma vasta equipa à sua volta. Portanto, ela é a coordenadora. Depois já há um grupo executivo constituído pela doutora Alexandra Anciens, psicóloga, doutora Joana Alexandra, doutor Jorge Neu Costa, doutora Márcia Mota, psiquiatra, especialista em sexologia clínica e intervenção com vítimas e agressores sexuais, doutor Ricardo Barroso, psicólogo, centro universitário, especialista em intervenção com agressores sexuais. E depois um grupo consultivo, constituído pelo padre João Verga Mota, especialista em direito canónico, doutora Helena Carvalho, centro universitário, especialista em análise estatística, e depois também um advogado jurista, especialista em crimes de natureza sexual. Portanto, que ainda continua por definir. Portanto, é um grupo muito recente que esperamos que faça um bom trabalho. Tão bem ou melhor que o fez a Comissão Independente. Bem, depois daquele escândalo, portanto, tudo caiu na comunicação social. Nem, portanto, agora continuar aqui uma supervisão, assim podemos dizer. Sem dúvida. Aliás, esta política de tolerância zero já não poderá jamais voltar atrás. Portanto, no momento em que os nossos bispos decidiram criar, digamos assim, este estudo independente, ao longo desde 1950 até 2022, a propósito deste escândalo dos abusos sexuais, que a Igreja já não mais voltará atrás. Portanto, agora é caminhar para a frente, não é? Porque para trás vai ou anda o caranguejo, como diz o povo, não é? E eu estou convencido disso, de que, de facto, não digo erradicar por completo, porque isto, a limitação, a fragilidade e o pecado está no ser humano, quer queiramos, quer não, mas pelo menos atenuar e prevenir. Muito bem, olhamos agora para a Igreja na Diocese de Coimbra, dar nota de que faleceu o sacerdote mais idoso da Diocese. É verdade, o Sr. Padre Manuel Gonçalves faleceu ontem, com 102 primaveras. Foi um padre com quem eu lidei pessoalmente e até dei algumas boleias para celebrar a Eucaristia nos meus tempos de estágio na paróquia de Pombal. Um padre muito castiço, que até há bem pouco tempo ainda rachava lenha à mão, né? Com os seus 90 e muitos anos, e que só há pouco tempo é que também deixou de exercer uma função que tinha, que era, foi a última função que ele teve, foi capelão da Santa Casa de Misericórdia de Pombal e também dos Bombeiros Voluntários de Pombal. Um homem com uma vida cheia. Só lembrar que ele nasceu a 19 de dezembro de 1921, entrou no Seminário Menor da Figueira da Foz a 2 de outubro de 1936 e foi ordenado sacerdote no dia 5 de abril de 1947. Ainda era bispo nesta altura o Dom António Antunes. Portanto, lá mesmo muito para trás. Portanto, ele faleceu no lar da Rainha Santa Isabel, em Pombal. Alguns sítios por onde ele passou, significativos: em 1947 fez uma experiência na obra da rua, na Casa do Gaiato. Depois, em 1950, foi pároco de Cantanhede. Em 66, pároco de Outil. 72, arcipreste de Cantanhede. 75, pároco de Mata Morisca. Em 89, primeiro pároco da ilha. Em 97, primeiro pároco da Guia. E depois, 99, capelão da Misericórdia e do Hospital de Pombal e também dos Bombeiros Voluntários de Pombal. Portanto, o funeral está precisamente a decorrer a esta hora, e que de facto o Senhor acolha nos seus braços ternos e nos seus braços misericordiosos. Tomara nós chegarmos já a esta idade com saúde. com saúde e com a cabeça no sítio. Ele já tinha alguma limitação física, mas a nível da cabeça, tudo no sítio, com uma memória prodigiosa, é verdade. Muito bem, ainda na Diocese de Coimbra, o que é que acontece no próximo domingo, esta instituição de ministérios? É verdade, portanto, esta celebração vai decorrer no próximo domingo às 16 horas na Sé Nova de Coimbra, numa celebração presidida pelo nosso Bispo, por Dom Virgílio, onde vão ser instituídos ministros extraordinários, quer da comunhão, quer da celebração da palavra, quer da celebração dos funerais ou das exéquias, não é? E é uma celebração especial para a nossa unidade pastoral aqui de Oliveira do Hospital. Porquê? Porque vão ser instituídos nessa celebração 7 ministros para a nossa unidade pastoral. Portanto, o que é uma graça e uma bênção. Ao longo deste ano e meio, estes 7 ministros andam a preparar-se afincadamente, não é? Estudando algumas cadeiras filosóficas e bíblicas e teológicas, no sentido de estarem ao serviço da Igreja, exercendo este seu ministério, que para mim e para o Padre António e o Diácono Esteves vai ser de uma preciosa ajuda e necessidade urgente, não é? Portanto, são homens e mulheres casados, não é? Com as suas vidas, que aos sábados e aos domingos terão alguma disponibilidade para nos ajudar nas eventuais celebrações que tenhamos, não é? No meu caso e no caso do Padre António, como temos a 10 paróquias, torna-se quase impossível celebrarmos em todas as paróquias todos os domingos, e acaba por ser uma mais-valia termos estes ministros que podem também fazer essas mesmas celebrações, não é? E dar-nos uma preciosa ajuda com o seu testemunho de vida, com o seu testemunho de fé. Portanto, rezemos por estes 7 novos ministros que Deus concede a esta unidade pastoral. Muito bem, por falar na nossa unidade pastoral, a recordar o último domingo, o domingo cheio de luz e cheio de alegria aqui no nosso concelho, com esta passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. É verdade, e reforço que de facto foi um momento vivido que dificilmente se repetirá, pelo menos enquanto nós formos vivos. Poderá eventualmente acontecer, mas duvido muito disso. E é algo que ficará para a história, não só desta unidade pastoral, mas creio que também do próprio concelho, do próprio município, né? Ter a graça de recebermos a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora, benzidos, abençoados pelo Papa São João Paulo II na nossa unidade pastoral, é um privilégio enorme, enorme. E só tenho a dar os parabéns àquelas pessoas que contribuíram diretamente ou indiretamente para que pudéssemos ter esta magnífica celebração a um domingo, não é? Porque, como nós certamente sabemos, estes símbolos estão a percorrer toda a Diocese de Coimbra, ou quase todas as paróquias, pelo menos as principais, as sedes do concelho, e nem todas tiveram ou terão o privilégio de receber estes símbolos ao domingo, não é? E depois iria ter o privilégio de termos connosco quer o nosso pastor, o Dom Virgílio, quer também o presidente da Fundação JMJ, o Dom Américo Aguiar. Foi uma agradável surpresa. E também o Padre Filipe Diniz, que é diretor da Pastoral Juvenil de Coimbra e também diretor da Pastoral Nacional da Juventude. Portanto, muito bem-haja a todos aqueles que fizeram os devidos contactos, não é? A tempo e horas, para que nós pudéssemos fazer esta celebração da melhor forma possível. E ajudar todos aqueles que estiveram nos bastidores, não é? E no trabalho silencioso, este esforço e esta dedicação. Como comentei com o Padre António depois, mais tarde em casa, de facto é um dia que nós não podemos perder no ano pastoral. Eu penso que é o dia mais importante para toda esta unidade pastoral, porque sentimos verdadeiramente esta unidade e esta comunhão que deve existir entre as diversas paróquias, não é? Não deixando de ser elas mesmas, não é? Porque a paróquia de Trabanca não tem nada a ver com a paróquia do Seixo, nem a paróquia do Seixo tem nada a ver com a paróquia de Oliveira do Hospital. Neste dia esquecemos, digamos assim, entre aspas, as rivalidades culturais, limítrofas, geográficas, e temos como objetivo uma meta e um objetivo comum, que é Jesus Cristo, e abraçar esta fé, esta esperança e este amor cristãos que só de Deus nos pode vir. Estava a dizer que também marcaram presença várias irmandades. Também, exatamente, agradecer a todas as mesas das irmandades, quer as presentes, quer as ausentes. Eu creio que 90% das irmandades estiveram presentes. Algumas não tiveram devido também à idade avançada dos seus elementos e à impossibilidade de se deslocarem aqui para o Oliveira do Hospital. Mas, contudo, certamente rezaram pelo melhor neste dia feliz, nesta manhã feliz e tarde para o Conselho de Oliveira do Hospital. Muito bem, dadas estas notas, olhamos para a liturgia da palavra deste domingo, o terceiro domingo do tempo pascal do ano A. A primeira leitura, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. É verdade, nós ao longo destes 50 dias de tempo pascal que vamos viver e que estamos a viver, desde o domingo da ressurreição até ao chamado domingo de Pentecostes, vamos explorar este livro dos Atos dos Apóstolos, que é a segunda obra de São Lucas. São Lucas tem duas obras, é o Evangelho e é os Atos dos Apóstolos. O Evangelho fala-nos da vida de Jesus. Os Atos dos Apóstolos falam-nos da vida da Igreja, da vida dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Sobretudo, a vida de Pedro e a vida de Paulo. E hoje encontramos um grande discurso que Pedro faz na chamada Manhã do Pentecostes. Pedro, que faz o querigma, e quiseres o querigma, que é o primeiro anúncio, não é? Que faz uma espécie de síntese daquilo que foi a peregrinação pela terra de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo que passou pelo mundo fazendo o bem, não é? Dando força, dando coragem, dando esperança a tantos e tantos russos pelos quais se foram cruzando ao longo do seu caminho, dando um sentido para a sua vida, um sentido para a sua existência, e que depois padeceu aquela injusta condenação, a sua paixão, a sua morte, e depois ressuscitou ao terceiro dia. É curioso perceber, porque é a partir da ressurreição que a Igreja nasce, né? Nós hoje tendemos a valorizar mais o Natal que a Páscoa, mas o Natal só faz sentido à luz da Páscoa. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não fazia qualquer sentido celebrar o seu nascimento. Portanto, o central da nossa fé é a Páscoa, não o Natal. E é a partir da Páscoa que os discípulos vão anunciar Jesus Cristo. Alegrai-vos, animai-vos, porque depois de toda aquela dor, toda aquela tristeza e todo aquele sofrimento, Jesus conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer o mal, conseguiu vencer a morte. Portanto, não há tristeza, nem dor, nem sofrimento que possam verdadeiramente vencer a nossa vida, vencer a nossa fé. Porque a fé está acima disso. O bem triunfará sobre o mal. A graça de Deus triunfará sobre o pecado. Não é? É o grande discurso que Pedro faz e que motiva os 11 apóstolos que se encontram reunidos no cenáculo, e os faz depois ir anunciar o Evangelho, dando a própria vida por aquele que deu a vida em primeiro lugar por eles, que foi o próprio Jesus Cristo. Muito bem, passamos para a segunda leitura, a leitura da primeira epístola de São Pedro. É verdade, uma das duas cartas escritas pelo apóstolo São Pedro. São Pedro que convida as primeiras comunidades cristãs à perseverança, né? Quando uma obra começa, existe sempre a tendência de logo no início da obra as pessoas desanimarem, os trabalhadores desanimarem logo, não é? Porque são muitas as dificuldades, e nós temos que ver que, de facto, a vida dos primeiros 4 séculos da Igreja não foi nada fácil. Até ao reconhecimento do cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano, houve um período de grandes perseguições, de grandes pressões, quer internas, quer externas, e que levou muitos cristãos ao martírio e à prisão. E Pedro, nesta carta, convoca a não desanimarmos, não é, perante as dificuldades. Não é? Algo que não é muito diferente dos dias de hoje. Não é? Estamos a falar 2000 anos depois desta carta, não é? E os tempos não são muito diferentes, não é? Cada vez mais nós somos chamados a dar razões da nossa fé, como São Pedro diz nesta carta, não é? Isto é, a explicarmos porque é que entendemos. Já agora, faço um parênteses, hoje estamos a celebrar um santo de igreja chamado Santo Anselmo, que foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Ele sendo italiano, foi como missionário para a Inglaterra e foi um dos primeiros responsáveis, ou grandes responsáveis, pela evangelização no continente, no, na Ilha Britânica, nas Ilhas Britânicas. E ele tinha uma expressão, ele era filósofo e tinha uma expressão bonita, né? Fides queres intellectum, intellectum queres fide. O que é que isto quer dizer? Eu creio para entender e entendo para crer. Mostrando que a fé e a razão não estão de costas voltadas uma para a outra, não é? Mas que se unem simbioticamente, não é? Poderá existir razão sem fé? Sim, poderá. Mas a fé nunca pode prescindir da razão para subsistir, senão caímos no fideísmo, não é? No acreditar sei lá em quê, não é? Não, nós não acreditamos no abstrato, nós acreditamos num rosto concreto e objetivo, que é o rosto de Jesus Cristo. Muito bem, passamos então para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. É verdade, é-nos dada neste terceiro domingo do tempo da Páscoa a reflexão da chamada passagem dos discípulos de Emaús, que é uma passagem que gosto muito de ler e de refletir nos funerais. É uma das passagens bíblicas que eu gosto. Porquê? Porque fala-nos do desânimo destes dois discípulos que regressam à sua terra natal. É curioso perceber porque só sabemos o nome de um. Um deles chama-se Cleofas, o outro não sabemos qual é. É um discípulo. E que poderá eventualmente ser eu, seres tu, ou sermos todos nós que estamos a ouvir o programa Palavras de Esperança, não é? Em que muitas vezes andamos estressados e andamos tristes e andamos embaraçados com a nossa vida, fartos da nossa existência. E que a certa e determinada altura Deus sorrateiramente surge na nossa vida. Mas nós nem sempre nos apercebemos que Ele se aproxima sorrateiramente, não é? E esta passagem fala-nos disso, não é? A certa e determinada altura da caminhada surge um desconhecido, começa a meter conversa com estes dois discípulos e começa a fazer-lhes perguntas. Epá, porquê é que vocês vão tão tristes, vão tão desanimados a caminho da vossa terra natal? Vocês que são jovens ainda têm uma vida pela frente para viver e tal. Oh, andámos 3 anos a seguir um profeta chamado Jesus de Nazaré e nós pensávamos que ele iria restaurar a paz e a verdadeira justiça aqui em Israel, que iria expulsar os romanos daqui para nós podermos livremente vivermos a nossa fé e a nossa cultura, e afinal foi condenado como um miserável, como o pior criminoso de todos os tempos, não é? Veio a fadiga, veio o cansaço, e eles convidaram este desconhecido, que era Jesus, mas eles não estavam a reconhecer, né, para cear. E foi no momento em que este desconhecido partiu o pão que eles reconheceram naquele gesto o próprio gesto de Jesus na última ceia. No momento em que eles o reconheceram, ele desaparece. Isto é curioso. Muitas vezes nós nos deixamos comer pela nós deixamos-nos comer ou deixamos-nos consumir pela dor, pela tristeza e sofrimento, e muitas vezes isso impossibilita vermos no outro e no próximo o próprio Deus e o próprio Jesus que se aproxima de nós e quer-nos dar verdadeira alegria, verdadeira confiança e esperança na vida, não é? É uma grande parábola e uma grande catequese que São Lucas nos transmite, que só existe no Evangelho de São Lucas, nos outros evangelistas não existe, não é? Provavelmente seria uma catequese para as primeiras comunidades cristãs que têm esta moral, não é? Que não desanimemos, abramos a nossa vida e o nosso coração a Deus, que Ele entra. E mais uma vez digo, mas Deus só entra se nós o deixarmos entrar, né? Porque o coração e a vida do cristão tem uma fechadura que só abre por dentro, não abre por fora. Porque Deus não força a barra, como dizem os brasileiros, né? Deus cria-nos em liberdade, liberdade para o podermos acolher a nossa vida ou não, né? Estes discípulos acolheram, não? É? Embora a tristeza e o sofrimento não os possibilitou de reconhecerem à primeira vista Jesus Cristo, pelo gesto do partir do pão, isto é, pela missa e pela Eucaristia, Deus abriu-lhes os olhos e a cegueira deu lugar à visão clara, à visão bela que só Deus nos pode dar, é? Que nós também possamos fazer essa mesma experiência dos discípulos de Emaús. Muito bem, estamos a terminar mais um programa Palavras de Esperança, mas não terminar sem antes escutarmos a sugestão musical de hoje. O que é que nos traz hoje, Sr. Padre? Hoje trago uma música portuguesa, portanto, um cantor que eu aprecio bastante, que é o Rui Veloso, né? Um tripeiro de Gema, da chamada Zona do Pinheiro Manso, na Avenida da Boa Vista, no Porto, e que trocou depois Porto pela cidade de Lisboa, mas que nunca esqueceu verdadeiramente as suas raízes. E gosto muito deste tema, Nunca Me Esqueci de Ti. Foi um concerto acústico que ele deu no ano de 2003. Espero que os nossos irmãos gostem da música e da sugestão. Vamos então escutar. Vamos então este sucesso de um dos grandes cantores e compositores do nosso país. Sem dúvida alguma. Portanto, é sempre bom revisitar estes grandes artistas do nosso palco nacional. Muito bem, ficamos então por aqui, agradecendo desde já a sua presença e marcamos encontro no próximo programa. Boa tarde, mais uma vez, para todos também. Muito bem, ficamos por aqui neste programa Palavras de Esperança, nesta sexta-feira, dia 21 de abril, com a reposição então no próximo domingo, dia 23, pelas 10 da manhã. Pode sempre escutar a qualquer hora, quando quiseres, em podcast no nosso site. Da nossa parte é tudo, fique bem, fique na nossa companhia. Bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.